السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid. E hoje não vamos ler o livro Bidaya wa Nihaya, mas vamos ler amanhã antes da aula de Ad-Durar al-Bahia, a aula de Fiqh. Portanto, hoje vamos somente ler o Kitab al-Tawhid, pois o capítulo que vamos abordar é um capítulo um pouco longo, daí que não há tempo suficiente para lermos antes disso o livro Al-Bidaya wa Nihaya, sobre os eventos de antes do dia de Qiyama. Isso vamos ler amanhã, بإذنالله تعالى. Disse Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, وقول الله تعالى ومن هذا رحمه الله باب وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. اسكده هو امام المجدد رحمه الله depois de falar sobre يعني الاستسقاء بالانواء يعني pedir a chuva por via das desastres ou das estrelas. O Sheikh رحمه الله entra numa sequência de capítulos que falam sobre a ibadatul qalbiyya, sobre a adoração do coração. Yani, até aqui, até na última aula, o Sheikh falava de várias formas de ibada e as coisas que também contrariam o ibada, coisas do shirk. Em seguida, o Sheikh rahimahullah começa a falar os capítulos que vêm a partir daqui até o final do livro. Tem a ver com a adoração que é feita por via do coração. A adoração que é feita por via do coração. E a primeira adoração que ele mencionou aqui neste capítulo é al-mahabba, é o amor. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende, com esse capítulo, falar sobre a adoração do coração, como é que essa adoração do coração deve se manifestar e como é que o servo vai singularizar Allah subhanahu wa ta'ala nessa adoração do coração. E essa adoração do coração também faz parte das coisas que complementam o monoteísmo, complementam o monoteísmo da pessoa. Quer dizer que se a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala com o seu coração da forma correta, isso vai aumentar e vai completar o seu monoteísmo. Ele mencionou como título a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ele menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no surat al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ, e dentre as pessoas, e dentre os seres humanos, existe quem? مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ. Existe aqueles que tomam além de Allah subhanahu wa ta'ala, divindades, e assemelham essas divindades a Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah. E eles não só tomam essas divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também amam as suas divindades kahubbillah, como se esse amor fosse para Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo fala da situação dos mushrikun, fala da situação daqueles que são politeístas, aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. O que que eles fazem? Eles, qual é a situação deles? É que os mushrikun, neste mundo, tomam divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala e amam essas divindades da mesma forma como eles amam Allah subhanahu wa ta'ala, ou de acordo com outro tafsir, da mesma forma como os crentes amam Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os mushrikun, aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, amam as suas divindades. Por exemplo, os cristãos amam Jesus da mesma forma como os muçulmanos amam Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o amor deles para as divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala é semelhante ao amor dos crentes para com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso constitui um shirk, constitui esse amor que iguala-se, a pessoa que iguala Allah subhanahu wa ta'ala no amor com outros além dele, isso constitui shirk, constitui shirk. E esse versículo, completando ainda, o versículo completo é: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente diz que aqueles que têm fé, os crentes, os muçulmanos, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, eles amam Allah subhanahu wa ta'ala mais do que os descrentes amam as suas divindades. Quer dizer que os mushrikun amam as suas divindades como se fosse Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto que os crentes amam as suas divindades, enquanto os crentes amam Allah subhanahu wa ta'ala mais do que os descrentes amam as suas divindades. Quer dizer que o amor dos crentes para com Allah subhanahu wa ta'ala é maior e é forte em relação ao amor dos politeístas para com as suas divindades. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله سبحانه وتعالى نسي فرسيك عندنا في ديش سي ولو يرى الذين ظلموا سي أكيش كي كوميتيرون أوبريسان إي كوم فيموج أنتيريورمنت نوش كابيتوج أنتيريورج دي كي أوبريسان كي ريفيرسي الشرك إن الشرك لظلم عظيم. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo, de que a shirk é uma grande opressão. Portanto, aqui os opressores são os descrentes. Por que eles são opressores? Porque deixaram aquele que lhes criou, deixaram aqueles que lhes sustentam diariamente, aquele que lhes dá filhos, aquele que lhes dá os bens mundanos, deixaram ele, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e foram adorar uma coisa que eles próprios edificaram, foram adorar pedras ou criaturas que nem sequer têm algum poder nesse mundo. Portanto, isso constitui opressão. Constitui opressão. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna shirka la dhulmun azim. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse que esses mushrikun, que são opressores, se eles soubessem o que lhes espera de castigo no dia da ressurreição, e de que Allah subhanahu wa ta'ala é o mais forte, e as suas divindades não têm nenhum valor, não têm nem sequer um poder. Se o mal chega às pessoas, essas divindades não são capazes de remover esse mal que vem às pessoas. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é o mais forte, وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, e de que Allah subhanahu wa ta'ala é o que mais castiga. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui fala sobre a situação dos politeístas no dunya, bem como no akhira. No dunya, eles amam as suas divindades como os crentes amam Allah subhanahu wa ta'ala, embora os crentes amam Allah subhanahu wa ta'ala mais do que esses mushrikun amam as suas divindades. E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o que ele espera de castigo no dia da ressurreição, pois eles assemelharam o seu amor, o amor que deveria ser para Allah subhanahu wa ta'ala, eles foram colocar noutros além de Allah subhanahu wa ta'ala dentre as suas criaturas. Tanto, e Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse versículo de que os crentes, eles, no seu amor para com Allah subhanahu wa ta'ala, são melhores do que o amor que os politeístas têm para com as suas divindades. Isso porque o amor dos crentes é baseado no ikhlas. O amor do crente para com Allah subhanahu wa ta'ala é baseado no ikhlas. Daí que o amor do crente para com Allah é melhor do que o amor do politeísta para com a sua divindade. Portanto, nesse versículo podemos tirar como lição de que aquele que tomar parceiros, yani outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, e amar a ele da forma que ele deveria amar Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa cometeu shirk akbar, yani politeísmo maior. Portanto, alguém que vai amar, por exemplo, Abdul Qadir Jilani, vai amar a ele um amor que deveria ser para Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa comete descrença, pois fez taswiya, yani fez, igualou Abdul Qadir al-Jilani com Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi mathalul a'la. Portanto, todo aquele que amar, yani a sua divindade, ou seja santo, seja sepultura, seja quem for, ele amar mais do que ele ama Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa cometeu, yani, shirk. Aqueles que adoram sepulturas, que vão, yani, na sepultura de Sheikh fulano, o que que eles levam aí na sepultura? É o amor que eles têm para com esse que está dentro da sepultura. Daí que ele comete shirk fazendo isso. E também esse versículo mostra de que se os mushrikin, por exemplo, aquele que adora Abdul Qadir Jilani, yani, ama Abdul Qadir Jilani, o amor que ele deveria colocar em Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que ele tenha um pouco de amor para com Allah subhanahu wa ta'ala, esse amor que ele tem para com Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum benefício, pois o amor que deveria ser para Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou em Abdul Qadir Jilani ou Ahmed Badawi, dentre os que são chamados de Awliya. Portanto, mais uma vez, se a pessoa levar o amor que deve ser colocado em Allah subhanahu wa ta'ala e ele colocar em outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa cometeu shirk. Por mais que essa pessoa tenha um pouco de amor para com Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que ele tenha um pouco de amor para com Allah subhanahu wa ta'ala, e o amor é o que leva, yani o amor que se refere aqui é o que leva a pessoa a, yani, adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani o monoteísta, ele somente adora Allah subhanahu wa ta'ala porque ele somente ama Allah subhanahu wa ta'ala, o amor que leva ele a se submeter à sua divindade, que nesse caso é Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que os mushrikun, o amor deles, yani o amor que é considerado como ibada, eles levam, vão colocar em outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, quando estão aflitos, para quem eles voltam? Será que eles voltam para Allah? Não, voltam para sepulturas, ou voltam para árvores, ou voltam para cruz, ou voltam para, yani, pedras, estátuas. Por quê? Porque o amor deles está ligado a esses objetos. Portanto, o amor que é considerado ibada leva a pessoa à submissão para aquele no qual ele colocou o seu amor. Como disse, o monoteísta adora somente Allah subhanahu wa ta'ala porque o seu amor foi colocado somente para Allah subhanahu wa ta'ala, e não há espaço para uma outra divindade ou um outro objeto. Portanto, o monoteísta, o seu amor é mukhlis, yani é sincero, é limpo, quer dizer que não está misturado com outra coisa, quer dizer que ele deixou o seu coração somente para Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que não há espaço para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que a sua devoção é somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o imam rahimahullah menciona uma outra evidência desse capítulo. Disse: wa qawlillahi ta'ala قل إن كنتم قل إن كان آباؤكم وأبناءكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. الشيخ أنس كده منشونا هما آية كي يعني أم فرسيكل دو سورة التوبة اللي منشونا دي فورما يعني رزوميدا ما جو فرسيكل كومبليتو إيه أبرلوا الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ordena o seu profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para chamar atenção, para aquele que ama outras coisas além de Allah subhanahu wa ta'ala. Como o caso do que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no versículo, abnaukum. Aquele que ama os seus filhos mais do que ele ama Allah subhanahu wa ta'ala, então que fique em alerta com esse versículo. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou wa ikhwanukum, bem como yani, os vossos irmãos, wa azwajukum, as vossas esposas, wa ashiratukum, as vossas famílias, e bem como as riquezas que vocês yani, obteram, bem como os vossos negócios, bem como as vossas casas. Se isso tudo for mais querido para vós do que Allah subhanahu wa ta'ala, ahabba ilaykum min Allah wa rasulih, se isso tudo for mais querido para vós do que Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, bem como o combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, wa jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Então, que espere, pois virá o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a pessoa, que essa é a sua situação, quer dizer que ele ama os seus filhos, ama a sua família e outras coisas além de Allah subhanahu wa ta'ala, ama a sua riqueza mais do que Allah subhanahu wa ta'ala. Se essa for a sua situação, de que ele ama essas coisas mais do que Allah subhanahu wa ta'ala, bem como o seu mensageiro, bem como o combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, então que espere o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Então fique à espera de que Allah subhanahu wa ta'ala virá com o castigo. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. E Allah subhanahu wa ta'ala não guia um povo pecador. Tanto nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a atenção de que o nosso amor, yani, para com outras coisas além dele, deve ser yani, um amor com base na medida, como se diz, na medida e peso ideal. Quer dizer que não é proibido você gostar dos teus filhos. A natureza do ser humano é que gosta dos seus filhos. Mas esse amor para com os seus filhos deve ser controlado. Yani, deve ser colocado na balança. Você não deve exagerar no amor que você tem para com os seus filhos, de modo que o seu amor para com os seus filhos yani, é maior do que o amor que você tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Alguém pode dizer, como é que isso é possível? A pessoa quando ama algo, a pessoa fica apegada a isso, a pessoa fica voltada a isso. Yani, por vezes, como o caso do que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou mais à frente, o jihad fi sabilillah, as pessoas que, vamos supor que, yani, existem condições estabelecidas na religião para a pessoa combater pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e a pessoa não vai porque quer ficar com sua família, porque está com yani, fica com a sei, oh, se eu vou morrer, vou perder a minha família, vou perder a minha riqueza, vou perder isto, vou perder aquilo. Isso quer dizer que o amor que ele tem para com Allah subhanahu wa ta'ala não é suficiente para lhe fazer levar ao campo de batalha. Portanto, também há casos em que a pessoa deve cumprir com uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não cumpre porque ele está apegado a algo. Por exemplo, alguém, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui, yani tijara, alguém está na sua loja, chega a hora de adhan, na hora de salah, yani, entra a hora de salah, e ele fica na loja ainda. Entra a hora de adhan, é feito o iqama, a oração termina, ele anda sentado na sua loja. Quer dizer que o amor que ele tem para com sua loja é maior do que o amor que ele tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se ele ouvisse o adhan e ele tivesse amor para com Allah subhanahu wa ta'ala, ele deixaria tudo que é mundano para se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o seu coração está pegado a essas coisas, as suas mercadorias, o lucro que ele pretende alcançar. Quer dizer que o seu amor está pegado ao dunya, sendo assim, ele atrasa responder às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é uma chamada de atenção que Allah subhanahu wa ta'ala dá nesse versículo para pessoas que têm essas características. Portanto, mais uma vez, o amor, yani o verdadeiro amor, faz a pessoa ficar inclinado para aquilo que a pessoa ama. Se você ama Allah subhanahu wa ta'ala verdadeiramente, o teu amor vai te fazer você ficar próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, está pronto para responder às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e deixar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Portanto, aquele que, como disse, que ouve o adhan é feito, ele está sentado, por exemplo, a assistir televisão ou está a jogar futebol, entra a hora do adhan, o ikama é feito, ele está a jogar futebol ou está a assistir futebol ou está a assistir a televisão ou a fazer algo mundano, entra a hora da oração e a oração é feita e ele está nessa situação. Será que essa pessoa vai dizer que essa pessoa ama Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser? Sem dúvida que não. Ele ama essas coisas que ele está a fazer. Pois, quando chegou a hora de responder à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu precedência a assistir televisão, assistir futebol, assistir seja qual for, dentre essas coisas mundanas, ele deu precedência a isso, ao chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, o muadzin disse: Hayya al-salah, venham à oração, Hayya al-falah, venham ao sucesso. E você está sentado a assistir televisão ou a conversar e deixa passar esse chamamento. Que amor é que você tem para com Allah subhanahu wa ta'ala? Se você for comparar o seu amor para com essa coisa que você está a fazer e o amor que tem para com Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que o teu amor para com outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é maior do que o amor que você tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é uma grande chamada de atenção que Allah subhanahu wa ta'ala disse, que essas pessoas, que essa é a situação delas, então que fiquem à espera, pois Allah subhanahu wa ta'ala irá chegar com seu castigo. E isso é algo sabido. As pessoas que não respondem ao chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala, você encontrará que não terá sucesso naquilo que ele está apegado. Se ele abandonou a oração, não respondeu ao chamamento da oração porque estava com suas mercadorias, ou porque estava na sua loja, ou porque estava no seu trabalho, você encontrará que ele nem tem baraka, não tem bênção naquilo que ele faz. Allah subhanahu wa ta'ala tira a bênção naquilo que ele faz. Quer dizer que ele pode ter bastante riqueza, mas essa riqueza não deixa o seu nafs, o seu coração sossegado. Porque a coisa contém bênção, contém baraka de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que seja pouco, a pessoa sente-se satisfeito, sente-se realizado com aquilo pouco que ele tem. Isso mostra que Allah subhanahu wa ta'ala colocou bênção naquilo que ele tem. Agora, existem pessoas que têm muito, mas ele nunca está sossegado. O seu coração nunca está sossegado, ele nunca se sente realizado. É como se sempre existisse algo em falta dentro dele. Por quê? Porque não tem a baraka de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente, o Sheikh Rahimahullah menciona também algumas evidências, como é o caso do hadith de Anas. Disse o Sheikh Rahimahullah: An Anas, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Akhrajahu. Ele em seguida menciona a narração de Anas bin Malik radiallahu anhu, onde disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não tem de já fé, a fé completa, até que eu seja a pessoa mais querida para ti, seja a pessoa mais querida, seja essa comparação feita com os teus filhos, ou com os teus pais e com todas as pessoas. Quer dizer que a sua fé não fica completa até que o profeta sallallahu alaihi wasallam seja mais querido para ti do que os teus filhos, os teus pais e todas as pessoas em geral. Portanto, isso quer dizer que a fé completa é aquela em que a pessoa ama o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. Ama o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. E os sábios mencionaram de que o amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam tem a ver com o amor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Se você ama Allah subhanahu wa ta'ala, então você vai amar o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Pois não é possível você amar Allah subhanahu wa ta'ala e não amar o mensageiro que ele enviou sallallahu alaihi wasallam, como é o caso do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o crente que ama verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala, ele ama, ele gosta das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ele se submete às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ele fica distante daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta e proibiu, e também ele ama o seu mensageiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como os mensageiros que vieram antes dele, alaihi salatu wassalam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui chama a atenção de que a fé não é completa até que a pessoa goste ou ama o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. Quer dizer que o teu amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam deve estar acima de tudo. Quer dizer que não deve ter pessoa que você vai amar juntamente com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Até mesmo os teus filhos, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui, até mesmo os teus filhos, bem como os teus pais, que são as pessoas mais próximas de ti, o amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam está acima dessas todas as coisas. Está aí. E será que é suficiente a pessoa dizer eu amo o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Algumas pessoas dizem eu amo o profeta sallallahu alaihi wasallam. O amor, como mencionam os sábios, o amor verdadeiro manifesta-se aparentemente. O verdadeiro amor manifesta-se aparentemente. Aquele que diz eu amo Allah subhanahu wa ta'ala, mas a gente vê ele não cumpre com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E como o caso que a gente mencionou anteriormente, o adhan é feito, ele está sentado a assistir televisão e depois sai e diz que ele ama Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é kadhab, esse é mentiroso. Pois se ele amasse Allah subhanahu wa ta'ala, os seus membros do corpo iriam de se manifestar diante desse amor para com Allah subhanahu wa ta'ala. O mesmo aplica-se para o amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não basta você dizer eu amo o profeta sallallahu alaihi wasallam, escrever dísticos eu amo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente para você ser considerado como alguém que ama o profeta sallallahu alaihi wasallam. E também o amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam implica obedecer às ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam. Implica obedecer às ordens de Allah, do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, seguir a sua sunna, apegar-se àquilo que ele ordenou e deixar aquilo que ele proibiu. Isso é que indica que você gosta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Agora, aquele que diz que gosta do profeta sallallahu alaihi wasallam e não segue a sua sunna, será que esse amor é verídico para com o profeta sallallahu alaihi wasallam? Ou será que esse grau de amor é suficiente para ele dizer que ama o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ordena algo e ele faz o contrário? Portanto, a pessoa quando ama algo, como disse, a pessoa fica inclinado a isso que ele ama e ouve e obedece aquilo que ele ama. E numa outra narração, Umar radiallahu anhu, quando viu o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer que para que a pessoa tenha a fé completa, a pessoa deve amar o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo, Umar disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, de que eu amo a ti acima de tudo, excepto a mim mesmo. Quer dizer que eu amo a ti, mas também eu amo a mim próprio bastante. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, la ya Umar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Umar, para você ter uma fé completa, você deve me amar acima de tudo, até a ti próprio. Quer dizer que eu deve estar acima até de ti próprio no amor que você tem para consigo mesmo. Quer dizer que o seu amor para o profeta sallallahu alaihi wasallam deve estar acima de tudo. Então Umar disse, ele disse que eu amo a ti, ya Rasulullah, acima de tudo, até mesmo eu próprio. Quer dizer que eu amo a ti acima de mim próprio. Ele quer dizer que eu gosto de ti mais do que eu gosto de mim mesmo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, al-an ya Umar, disse, então agora é que o teu iman, é que a tua fé ficou completa. Agora é que a tua fé ficou completa. Portanto, essa narração mostra-nos de que a fé fica completa quando a pessoa coloca o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. E como disse, não basta a pessoa escrever dístico, escrever nas redes sociais, eu amo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse amor deve se manifestar. E como é que se manifesta? Na obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou, você deve cumprir, por mais que isso desagrade as pessoas. E aquilo que ele proibiu, você deve se abster. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, yani, aquilo que o mensageiro vos trazer e vos dar, então apegai-vos a isso. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُمْ فَانْتَهُ, aquilo que ele vos proibir, então abstei-se dessas coisas que ele vos proibiu. Portanto, esse que é o verdadeiro amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse hadith mostra-nos a obrigação de a gente, dos muçulmanos, amar o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. E também esta narração mostra-nos de que as ações fazem parte da fé. As ações fazem parte da fé, pois o amor é um ato que é feito pelo coração. É um ato que é feito pelo coração, e o coração é um membro do corpo. É um membro do corpo. E também essa narração mostra de que aqui foi negada a fé completa para aquele que não coloca o profeta sallallahu alaihi wasallam, não ama o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. E é algo engraçado o que você vê às vezes nas redes sociais. Aparece alguém mal vestida, por exemplo, uma mulher mal vestida, e a carregar um dístico escrito eu amo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Você ama o profeta sallallahu alaihi wasallam e está a carregar um dístico sobre o seu amor para o profeta sallallahu alaihi wasallam, e você nem ouve os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, que amor é esse? É um amor que está somente no papel. Você vê às vezes quando alguns orientalistas, ou como se chamam, ocidentalistas, provocam a imagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, os muçulmanos saem furiosos, outros vão às ruas, gritos, todos furiosos. Não há dúvida, a pessoa fica furiosa, mas qual é a sua situação em relação ao profeta sallallahu alaihi wasallam? Será que você ouve o profeta sallallahu alaihi wasallam? E será que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele próprio disse que você deve sair às ruas para manifestar o seu amor para com ele sallallahu alaihi wasallam? Ou você deve seguir aquilo que ele sallallahu alaihi wasallam pregou como ensinamentos? Portanto, devemos rever o nosso amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E também aqui o fato de o profeta sallallahu alaihi wasallam negar o iman para aquele que não tem ou para aquele que não dá precedência ao amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam, não quer dizer que a pessoa não tem o iman completo, nem um pingo do iman. Não quer dizer que a pessoa sai do islam. Quer dizer que a sua fé é pouca. A fé aumenta e diminui. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre a situação daquele que tem uma fé completa. Quer dizer que aquele que tem a fé completa coloca o profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. Enquanto aquele que tem fé diminuída, ele coloca outras coisas acima, coloca a palavra do imam fulano acima do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que você vê fanáticos, você diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse tal e tal coisa. Ele disse, O Imam Abu Hanifa disse isso, ou Imam Shafi disse isso, ou Imam Ahmad disse isso, ou Imam Malik disse isso. Quer dizer que ele dá precedência à palavra de Imam Malik, ou Shafi, ou Abu Hanifa, ou Imam Ahmad, dá precedência à palavra desses imams acima da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. E são várias pessoas que têm essa é a situação deles. Isso não quer dizer que eles cometeram descrença, mas isso mostra que o seu grau de fé é bastante inferior. Pois aquele que tem uma fé completa, ele dá precedência à palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo. Quer dizer que o amor que ele tem para com o profeta sallallahu alaihi wasallam faz a ele dar precedência à palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a palavra de outras criaturas. Em seguida, o Imam rahimahullah menciona uma outra narração, disse walahuma anhu, yani uma outra narração a partir de Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي الرواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. Ele em seguida, rahimahullah, menciona uma outra narração que vem no Sahih al-Bukhari Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Existem três características que, se encontrar numa pessoa, então essa pessoa irá detestar ou irá de saborear a doçura do iman. Quer dizer que, se essas três características existirem numa pessoa, então essa pessoa irá de sentir o sabor do imã. Irá de sentir o sabor do imã. Quais são essas três características? Ele disse: "An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Yani, a primeira característica é ele colocar Allah subhanahu wa ta'ala, yani amar Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro acima de tudo. Amar Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro acima de tudo. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Yani, a segunda característica que, se a pessoa tiver, dentre as três características que irá sentir o sabor da fé, é a pessoa gostar de uma outra pessoa pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quer dizer que ele gosta de fulano dentre seu irmão muçulmano, não porque ele é da mesma zona, ou são da mesma região, ou porque cresceram juntos, ou porque brincaram junto quando eram crianças, ou porque foram à escola junto. Ele não ama esse indivíduo senão pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ama ele devido ao imã que ele tem. Yani, ele ama fulano dentre o seu irmão muçulmano devido ao imã que esse indivíduo tem. Quer dizer que esse indivíduo, se não tivesse imã, ele não iria de amar a ele. Quer dizer que o seu amor para com esse indivíduo é um amor baseado em os laços que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, que é o imã. Portanto, esse amor que ele tem para com o seu irmão muçulmano é um amor pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que é a verdadeira amizade. A verdadeira amizade, a verdadeira irmandade é aquela cujos laços vêm de uma união estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala, que é a fé. Tanto se esse indivíduo for pecador, então ele não gosta dele devido ao pecado que ele comete. Tanto quer dizer que o seu amor não é baseado em assuntos mundanos. Ele não gosta de fulano porque fulano tem dinheiro, ou porque fulano vai lhe beneficiar em algo, mas sim gosta dele pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o imã que ele tem. A terceira característica que ele mencionou: وَأَنْ يَقْرَهُ أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. E a terceira qualidade ou característica que a pessoa deve ter para sentir o sabor da fé é a pessoa detestar voltar à descrença depois de Allah subhanahu wa ta'ala salvar a ele. Da mesma forma como ele detesta ser colocado no fogo. Yani, quer dizer que ele tem um grande rancor e ódio para com a descrença De modo que ele detesta isso da mesma forma como ele detesta ser lançado de volta ao fogo. Yani, quer dizer que você dizer para ele volte para a descrença é como se tivesse a dizer para ele volte para o fogo. Então ele detesta isso bastante. Yani, por exemplo, alguém, e esse exemplo yani, aplica-se mais yani, para aquele que abraçou o Islam, aquele que, por exemplo, não nasceu muçulmano. Alguém abraçou o Islam, deixou a descrença, deixou, era cristão, era judeu, era o que for, deixou isso e virou muçulmano. Ele deve detestar aquilo que ele, a situação dele anterior, da mesma forma como ele detesta ser colocado no fogo. Quer dizer que ele, de nenhuma forma, ele vai voltar à sua situação anterior. Yani, ele detesta bastante voltar à sua situação anterior. Isso é uma das características do crente. O crente também, por exemplo, que estava mergulhado nos pecados, ele detesta voltar à situação anterior. Por exemplo, ele passou uma parte da sua vida nos pecados. Um dos sinais que mostra a sua firmeza na fé é que quando ele recorda-se daquilo que ele viveu yani, dentro dos pecados, que ele estava mergulhado, ele fica bastante revoltado. Fica bastante revoltado. Isso mostra o arrependimento sincero que ele tem. Enquanto aquele que, quando recorda dos seus pecados, ainda sente yani, prazer, sente gosto daqueles pecados que ele estava misturado ou inserido, isso mostra que ele ainda tem um pé yani, na vida que ele tinha anteriormente de pecados. Enquanto que o verdadeiro crente detesta, até nem sequer gosta de se lembrar da sua situação yani, que ele estava na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que tiver essas três características, esse indivíduo irá sentir o sabor da fé. Quer dizer que a fé tem sabor. Se a gente não sentir sabor da fé, quer dizer que temos algum problema conosco próprios. Quer dizer que a nossa fé ainda não atingiu um grau elevado. Se você não sente sabor na fé, quer dizer que tem algo que você deve melhorar ou deve mudar em ti. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse essas três características, que é amar Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro acima de tudo, e também a pessoa não gostar de outra pessoa senão pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que al-wala wal-bara yani, fillahi yani, quer dizer que a associação e a desassociação é baseada yani, nos comandos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele gosta do seu irmão muçulmano não porque concorda com ele as suas opiniões, ou porque estudou o mesmo madhab, ou porque yani, vão juntos à mesma mesquita, ou estão no mesmo grupo. Não, ele gosta dele por Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quer dizer, devido à causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é a causa de Allah subhanahu wa ta'ala? É o imã que ele tem. É o imã que ele tem. Daí que quando ele, esse indivíduo que ele gosta, se ele voltar aos pecados ou praticar pecados abertamente, essa pessoa imediatamente desliga-se dele, pois a ligação que ele tinha com ele era devido ao seu imã. Era devido ao seu imã. E o imã é obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E, portanto, nós devemos gostar daqueles que são obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala, e devemos odiar, detestar aquele que é desobediente a Allah subhanahu wa ta'ala. E a terceira característica, só para recordar, é que a pessoa deve detestar voltar à descrença da mesma forma como ele detesta de ser lançado ao fogo. Portanto, essas são as três características que, se o indivíduo tiver, a pessoa tiver, irá sentir o sabor da fé, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. E mais à frente, disse rahimahullah: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه الابن جرير. وقال ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. A seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona essa narração, que é uma narração atribuída, yani são palavras atribuídas ao Sahabi Ibn Abbas radiallahu anhuma. Ele disse: Ibn Abbas é um dos Sahabas que, yani, na altura do tempo do Profeta sallallahu alaihi wasallam, ele ainda era novo, daí que ele viveu, yani, no tempo dos Tabi'in. Daí que vários tabi'in tomaram conhecimento a partir de Ibn Abbas. Disse: Man ahabba fillah wa abghada fillah, yani, aquele que ama alguém pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ama ele devido à causa de Allah subhanahu wa ta'ala, wa abghada fillah, e também ele detesta essa pessoa, não detesta ele por causa de assuntos mundanos, mas sim detesta ele devido a uma causa de Allah subhanahu wa ta'ala, wa wala fillah, e ele, yani, associa-se a alguém ou auxilia alguém devido a Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que ele não faz isso senão pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, wa ada fillah, e também faz inimizades devido à causa de Allah subhanahu wa ta'ala, não devido a assuntos mundanos, não porque fulano falou mal de si nas redes sociais, você fica inimigo dele. Essa inimizade é devido aos assuntos mundanos. Tanto é aqui, o Ibn Abbas disse, aquele cuja sua inimizade para com outra pessoa for pela causa de Allah, yani, quer dizer que esse indivíduo desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim, ele tornou-se inimigo dele. Ou fez algo que Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito, ele tornou-se inimigo dele devido a isso. O indivíduo cometeu bid'ah, yani, fez atos de desobediência de forma yani, pública. Yani, você detesta ele, fica inimigo dele pela causa de Allah. Não porque ele yani, não te pagou as dívidas que ele tinha contigo, ou porque prometeu algo e não te deu. Isso tudo tem a ver com dunya. Ele mais à frente diz: Innama tunalu walayatullahu bidhalika. Quer dizer que o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala é alcançado quando a pessoa tem essas características, quer dizer que ama pela causa de Allah, odeia pela causa de Allah e faz yani, associação e desassociação devido à causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas são coisas que fazem com que Allah subhanahu wa ta'ala goste da pessoa e auxilie a pessoa. Ele mais à frente diz: وَلَنْ يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. Yani, veja que aquilo que falamos há bocado sobre sentir o sabor da fé. Yani, por que a gente yani, não sente o sabor da fé? Alguém pode dizer: eu não sinto o sabor da fé. Qual é esse sabor que se refere? A fé tem sabor. Se você não sente sabor, então volta essas palavras de Ibn Abbas. O que ele diz? Diz: وَلَنْ يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمُ الْإِيمَانِ. Ele disse que nenhum servo irá de sentir o sabor da fé, wa in kathurat salatuhu wa sawmu, yani, por mais que ele faça muita oração e muito jejum. Yani, veja aqui o exemplo que Ibn Abbas deu. Oração, yani, esse indivíduo faz muita oração, faz muito, yani, jejua bastante. Mesmo assim, ele não vai sentir o sabor da fé, hatta yakuna kadhalika, até que ele seja, yani, até que a sua situação seja igual àquilo que ele mencionou anteriormente, que é gostar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, amar alguém pela causa de Allah, odiar alguém pela causa de Allah, yani, auxiliar alguém pela causa de Allah, yani, ser inimigo de alguém pela causa de Allah, tudo isso é que faz com que a pessoa sinta o sabor da fé. Não é excesso de salat, excesso de jejum e coisas dessa natureza. Tanto Ibn Abbas disse que a pessoa não vai alcançar esse sabor da fé enquanto a pessoa não estiver na situação que ele mencionou, que é a pessoa gostar pela causa de Allah, yani, odiar pela causa de Allah, fazer amizades pela causa de Allah, fazer inimizades pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele mais à frente disse: وَقَدْ صَارَتْ. Veja o que Ibn Abbas falou aqui. E Ibn Abbas viveu que tempo? No tempo dos Sahabas, depois viveu no tempo dos Tabi'in, yani. E o que ele estava falando? Estava falando da situação das pessoas naquele tempo. Veja nessa época, yani, a época que é considerada as primeiras três gerações de muçulmanos, onde existia conhecimento, existia, as pessoas estavam próximos da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas veja aqui o que Ibn Abbas, yani, radiallahu anhu, notou nas pessoas naquele tempo dele. Disse: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. Ele disse, yani, no tempo que ele estava a falar sobre, yani, neste hadith, ele disse que as pessoas agora no nosso tempo ficam amigos, yani, fazem amizades com base em assuntos mundanos. Quer dizer que fulano fica seu amigo porque tem um interesse. Se esse era no tempo de Ibn Abbas, o que fará? Yani, o que fará na nossa época? Yani, isso Ibn Abbas falava ainda no, yani, antes de chegar nos anos 200 de Hijra. Falava isso. O que fará agora, depois de, yani, 1400 anos de Hijra? O que fará? Yani, qual é a situação das pessoas agora? Tanto Ibn Abbas disse: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. Agora passou a ser, yani, todas as amizades com base em assuntos mundanos. Alguém tem interesse, fica teu amigo, e quando o interesse acaba, fica seu inimigo. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Isso que as pessoas fazem, que ele mencionou, de, yani, as amizades com interesse, isso não beneficia essas pessoas de nada, mas sim prejudica a eles. Mas sim prejudica a eles. Portanto, esta narração também mostra de que a fé tem sabor. E esse sabor é alcançado se a pessoa tiver, yani, determinadas características. E essas características não é a pessoa fazer muita oração e muito jejum ou dar muito zakat e coisas dessa natureza. Mas sim, tem a ver com ibadat al-qalb, tem a ver com uma adoração do coração, que é a mahabba, que é o amor. Yani, este é um amor, yani, amor com quantidade específica. Quer dizer que o amor para com fulano, ou para com seu irmão muçulmano, não é senão pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E o teu ódio para com alguém não é senão pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Você não odeia ele senão pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele fez algo que, yani, constitui desobediência. Você odeia ele devido a isso. E quando se diz a pessoa odiar, yani, o shirk, odiar a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, não quer dizer que a pessoa deve procurar fazer mal a essa pessoa que, yani, cai nisso. Yani, muitos percebem às vezes coisas ao contrário. Quando se diz: nós devemos detestar o kufre e os kufar, nós devemos detestar a descrença, bem como os descrentes, não quer dizer que devemos sair na rua, começar a bater os kufar ou a degolar os kufar, como fazem alguns juhal que se atribuem ao Islam e consideram isso de jihad. Isso não tem nada a ver com as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou em Meca durante vários, yani, quase 10 anos depois de ser enviado como profeta, e vivia numa comunidade de descrentes. Não disse a nenhum muçulmano: vão lá apedrejar ou, yani, bater os descrentes porque não nos gostamos dele. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca fez isso, né? Yani, e nunca ordenou aos muçulmanos de fazerem isso. Portanto, devemos diferenciar essas coisas. Portanto, essas narrações mostram-nos de que devemos exercitar o nosso coração a se direcionar, yani, a direção correta no que diz respeito ao amor. E o amor também, os sábios mencionaram que existe uma parte do amor que é direcionado ao ibada, que é o que a gente mencionou primeiramente, e também tem amor que tem a ver com o dunya. E o amor que tem a ver com o dunya, yani, nem todo o amor que tem a ver com o dunya é reprovável. O amor que você tem para com teu filho, para com tua mãe, para com teu pai, para com teus familiares, isso não é um amor reprovável. Se a pessoa, yani, gostar do seu bem, do seu carro, da sua casa, isso não tem, yani, não é reprovável. Quando é que fica reprovável? Quando você não controla esse amor. Yani, quer dizer que esse amor sobe, fica acima do amor que você tem para com o profeta sallallahu alaihi wasallam ou com Allah subhanahu wa ta'ala. Aí começa o problema. Quer dizer que o muçulmano deve estar equilibrado no seu coração. Deve estar equilibrado o amor no seu coração. Amor para com Allah subhanahu wa ta'ala, que ele deve ter, permanecer somente dessa forma. O amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam, amor para com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Amor para com o seu filho, amor para com o seu filho. Não deve haver desequilíbrio na balança. Não deve haver desequilíbrio na balança. Então, essas são algumas palavras que podemos deixar a respeito desse capítulo. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre aqueles que têm o verdadeiro amor para com ele subhanahu wa ta'ala, bem como para com seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre o Islam e a Sunnah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا